7 para o 08. Da passagem ao gol, eu tomo 7 para o 08. 38 não está. Meta 22, 130 graus, 10 nós, autorizado a decolar, pista no certo. E o decolagem do FTC a. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter, parceiro no certo. Guardião 07, posso considerar controlado no solo? Ok, corte de frequência, Guardião 07. O Web 6722, colado ao 10, controle 199.35, voo. 1935, 6722. Controle. Salvador WebJet 6722, cuidado, boa noite, vai livrando. 1500 na Dael, quando puder solicita pro direta de Leda. É, não vai poder não, porque o tráfego à frente está mantendo o mesmo perfil e o senhor vai ter que cumprir todo esse perfil da carta, comandante. Perfeitamente, seguindo o perfil da carta, WebJet 6722. Decolou 012, controle 119.35. 119.35, azul 4234, boa noite. Boa noite, controle, azul 4234, 1500, PUCA. Confere contato. Meia 01, 120 graus, 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no zero, não dá. 301, decolou 13, controle 119, decimal 35. 1935, porra. Ligou no 601, boa noite. Uno 601, contato, vigilância. 01. 3897, chamando Recife, 251. 251, obrigado. Solo, o Gol, o 567 está na remota 12, para o pushback acionamento. O 567 está autorizado, pushback está na remota. Autorizado, chama para o táxi, o 567. Sete, dois, dois, chame Recife, 251. O 4234 foi na Pro 018, restrito ao 230. 6722, chame Recife, 251. 251, 6722. O 4234 da Azul copiou? Negativo, Azul 4234, estou chegando aqui, desculpa. Foi na Pro do Romeo Fox 018, e suba restrito ao 340. 340, Romeu Fox 018, Azul 1434, obrigado. Confirmando 230. 230, o senhor para a subida e chama Recife em 12545. Só corrigindo 230 e Recife 25345, Azul 4234, boa noite. Positivo. Tá. Meu Bravo, se identifique para 2000 em forma estabilizada no LS. Poderia confirmar para o gol no 601? 251251. 251, boa. Deixa para 2000 em forma estabilizada no LS. Guarda 060 autorizado, sim, já reporta, reporta no corte 360 via UP Sul 21 autorizado. Cola a pista no zero, curva direita, saída arborna, após rua left. Controle 1 no 9 decimal 3 5, assina 5004. Saída arborna, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após rua left. Pistão no zero, vento 120 graus 089. Fim de decolagem, pistão no zero, gol no 50. Fox Lima, identifique, reporte para descida, voe Duna. Para 3000 com 1012. 3000 de pés. Chené 6259, Guarulhos 360, tô autorizado. Via Pesulu 44, decola pistão no zero, curva direita, será da El Leda, após rua Eut. Controle 119.35, acena 5566. Noite, Chené 6259, tem aprovado Guarulhos, nível 360. A Pesulu 44, pistão no zero, da El Leda, Eut. 1935. Obrigado. Reporta para o posto 2629. Alô, gol no 273, uma boa noite para confins da autorização. Gol no 273, confins 360, está autorizado. Via Pensilão no meia, decola pistola 0, curva direita, seta Tael, Leda, Bosch, Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5577. Ok, apresento com 5360, comprando a rota Pensilão 16, Tael, Leda, Bridge, 11935, controle 5577, transponder, é o gol 1273. O cotejamento está correto, reporta pushback sonar, voa no DC3. Vou reportar, voa no DC3. O portão é o 3. Gol no 567. Contato, vigilância, 1567. 67. Fox Lima indicada? Oi, tá. Que condições de mantê-la até Duna? Então, mantenha, desça para 2000 e forma estabilizado Lima. Pode. Pique, desça 0,50 na chegada. intervalo no 1273 para pushback 77. Posição número 3. Está autorizado, pushback, senão é reportagem. Ficou no 273. Acabou. 260 com Recife, boa noite. Estabilizou, Romeu, gravado. Chame a torre de comando 1862. 262, é grato, bom serviço, ótimo. Boa noite, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, vai pousar na 17? Afirmativo. Ciente, após o externo, então gira a base para o 17. Certo, é Oscar. Exato, chefe, não é nada. Zero grau, 089. Pedro, pouso na 7, Oscar. Autorizado o táxi, à direita, ponte espera da 102, 862, que negar 1012, borrou o nosso patrão. Voo no 273, agora fica pronto na posição 3. E assim que o companhia livrar, está agora autorizado para inspeccionar, reportar que ficou no 273. Gente, assim que a aeronave da companhia livrar, está autorizado o voo no 273. Mascote Sierra, linha decola, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Com 1273, está pronto para o táxi, tem 160, 160 a bordo, 3 horas e 5, Santana de Campinas. Para o táxi, de Alfa, de Caracol, de 612, que ligar 1012, gol 1273. 2,5 lá no ponto de espera, muito obrigado. Bom sistema. Decolou 37, controle 1935. Controle 199, decimal 35, gol 9940. Tá 3603, desce para 3 mil pés, que é NH 012. 3602. Controle Salvador, gol 9940, decolado na sua escuta, arbor. Gol 9940, contato radar, suba para nível de voo 360 na saída arbor. Sobe 360, saída arbor, gol 9940. Avançando mais para o uniforme, contato radar, ação de identificação, voe na projetar, e posso ter o destino. E posso ter o destino. Negativo.